Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, amiguinhos! Depois de uma semana de ausência, sejam bem-vindos à 89ª edição do Nerdrops. Ausência pra quem? Eu estive presente o tempo todo em casa. Eu também, né? Nós estávamos no nosso retiro espiritual. Eu tava aqui em Brasília, fui visitar o templo do Henrique Cristo. Exato, eu tava aqui em São Paulo, fui visitar o templo... Do padre Marcelo Rossi? Não, do Kung Fu lá, velho, na estrada de Itapecerica. É o templo Shaolin. Então é isso, né? Então ninguém teve ausente, o programa não esteve no ar porque, sei lá. Por que ele teve no ar? O programa não esteve no ar porque nós estávamos presentes, mas todas as empresas responsáveis pela nossa conexão de internet não estavam. Ah, sim, mas a culpa não foi só deles também, né, cara? A culpa foi do Marley. O Marley também conseguiu trollar legal a gravação aqui. O Moji, ele já tá preso. Então é isso, nós temos aqui mais uma vez o nosso convidado e amigo Rafael Smoke, da Taverna do Smoke. Opa, e aí, galera? Caralho, Guizão, deixa o Smoke falar, cara. Coisa chata, velho. Eu só quero saber se nesse cast vão ficar falando aquela porra de quem é o Guizão e quem é o Smoke de novo, hein, cara. Não, vocês já falaram aqui antes da gravação com o que... O cara que é mais grosso no final. O cara que tem o final, a pontinha mais grossa é o Smoke. É isso, o cara que caga mais grosso é o Smoke. Que já tá mais laciado, né? Tipo, é isso, puta, já tá escamando pra putaria cedo, né? Eu vou imitar o Smoke aqui o tempo todo. Então é isso, vamos parar de falar besteira e vamos para os nossos e-mails. E-mail. Nerdmail. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops, só que dessa vez não vamos ter nem e-mail nem comentário. Agora com vocês estou com uma celebridade, digo nesse momento, o senhor Pequeno Touro. A celebridade pegou pesado, né, mas tudo bem. Eu sou vinagrete de podcast, o arroz de podcast é o Eduardo Salles, já falei isso. Vinagrete. É, a farofinha, só a farofinha. Mas isso da onde você é, meu querido? Eu sou lá do pautalivenews.com, lá o podcast também é totalmente excelente, voltamos a carga total há uns 7 podcasts atrás, e também tô no filmescomlegenda.net, espalhando cultura na internet, baixa seus filmes, suas séries favoritas lá no, com a gente lá, claro que é torrent, né, que quem baixa por HTTP é um loser, e... O maior site Creative Commons de filmes e séries do Brasil. Pois é. Hoje uma parte tá errada. Também escrevo lá no Tosco Chanchada, né, que eu até gravei com você, né, um podcast, né, do Tosco Chanchada. É, odiado. Isso. E também participo lá do Rock 30, lá no Jeremum Beta com o Ivan Motosserra. Olha, pode não ser celebridade, mas trabalha esse menino, hein? Porra, se eu ganhar dinheiro com cada um disso aí, rapaz, não tá... Tá querendo escrever pro Nerdrops, não? É só falar aí. Primeiro recadinho, então. Como todo mundo já sabe, Rádio Animix, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, tem o programa do Nerdrops lá também pra você ouvir. Segunda-feira sai no site, terça-feira tá na Rádio Animix, e lá você também tem durante o dia inteiro, durante todos os dias da semana, um monte de conteúdo de cultura japonesa, programas, entre música, entre outras coisas, assim, vale a pena conferir, www.radioanimix.com.br. E como nós não tivemos... Assim, Torinho, você ficou sem computador, né? Foi, meu computador quebrou na Semana Santa. Eu só vou conseguir comprar um computador novo na quarta-feira. Pois é, por isso que é PSN. Nós temos alguns problemas, só os ouvintes já sabem, né? Nós temos alguns problemas aí pra gravar e tal. Acabou que o cast não pôde sair. Então, a promoção relâmpago da Loja Nerd, se vocês não sabem, é... Você vai concorrer a uma placa Don't Feed the Trolls. Você só tem que seguir o Nerdrops, que você já deve seguir. E seguir a Loja Nerd no Twitter, que é @nerdloja, não se esqueçam. E dar RT no post... deste cast também, ó. A gente deu uma semana de lambuja pra vocês aí, pra vocês participarem da promoção. A gente vai sortear uma placa Don't Feed the Trolls pela Loja Nerd. Acessem também, tem um monte de produto muito da hora lá. É www.lojanerd.com. Mas, sem mais delongas, estou aqui falando às 2 horas da manhã com meu amigo Torinho, que se dispôs a gravar comigo. Muito obrigado, já agradeço desde já. E fica aqui o convite pra gravar o Nerdrops com a gente. Opa, só chamar. Não sei se te interessa, a gente grava num horário assim não muito oportuno para todos os outros seres humanos. É coisa de nerd mesmo, né? 11 horas da noite, dia de sexta-feira, porra, não vou sair Forever Alone, vou ficar em casa, vou gravar podcast. Uma vez a revista Med escreveu assim, né? Queremos participar de um podcast, alguém convida? Aí eu escrevi pra eles, ó, tem um Nerd Drops aí, cara, só que a gente grava sexta-feira às 11 horas. Aí o cara, pô, vocês são nerd pra caralho, mano. Bom, mas a gente quer agradecer, porque por incrível que pareça, as épocas que a gente mais tem comentário, Torinho, é quando não tem cast. É verdade, né? Isso acontece também com a gente. Pois é. Mas a gente quer agradecer todo mundo que se solidarizou com a gente, entende os problemas que a gente passa às vezes. Muito obrigado, galera, vocês moram no nosso coração. Mas a gente quer fazer um agradecimento às pessoas que comentaram no cast passado, né? 88. Então, mandar um abraço primeiro pro nosso querido Kodoji, participou com a gente aqui do Nerd Drops, agora tá no cidadegame.com.br. Um abraço, meu querido. Um abraço aqui pro Skazinski. Um abraço também pro Marcos Phoenix. Marco Phoenix, né? Que o Marcos Phoenix é um cara um pouco mais badass, né? Imagino. Marco, então. E um abraço aqui pro Juliano Prisco. O Nelson.net, que já foi Nelson.in. Você sabe, né? O Nelson é um cara que muda muito. É. Isso aí, como é que se diz? É problema de... Como é a palavra? De... Ah, esquece. Então... Não veio agora. É que muda muito. É dupla personalidade, vamos dizer assim, né? Múltipla personalidade, isso aí. Então, um abraço também aqui pro Raps13. Pro Eduardo Quitanduba, que disse que, claro, como não descobri esse cast antes, deve ser um ouvinte novo. Muito obrigado aí por ouvir o Nerd Drops. É, né? É sempre bom, né? Você descobrir ouvintes novos, né? É muito bom. Espero que ele goste dos próximos também e frequente o site aí. Também aqui o Marcelo Neves, né? Que escreveu muito, né? Ainda teve várias pessoas aqui respondendo de novo pra ele. Não, foi só você. Ele tava bravíssimo com a BioWare, cara. Falou que Dragon Age 2 é muito ruim. Tava chateado. Ah, tá. Quando ele respondeu, foi quase um chat, né? É, tô vendo aqui. Um abraço pro Paulo também. Um abraço aqui pro Gilberto, né? Que tá dizendo que a cosplay, né? Até manca de tão gostosa. E pro João Mendes também, que tá confiando um pouco no novo Planeta dos Macacos. Eu não. E também um abraço pro Kowalski, né? O xará do pinguim do Madagascar. Que também ficou maravilhado com o momento sofá dessa semana. Essa semana agora, hein? Esse cast de agora tem uns pijaminhas que vocês vão gostar, hein, rapaziada. Olha aí. O Queiroz, que acha que o Robocop é um filme bom até hoje. Queiroz que traz mulher pra nós. Então, o Ian Marlon também, um abraço pro Ian Marlon. Ian Marlon, nosso colaborador aqui, queridíssimo, nosso lepretão. Um abraço também pro Zero Cu, que diz que quer saber se alguém beijaria o Michael Jackson. Você beijaria, Torinho? Rapaz, com a conta bancária dele, eu acho que eu daria um beijinho no rosto dele só, né? Pra dar uma volta na roda gigante, você... Pois é, rapaz. Né? Um abraço para o Roger Gatunati. O Fábio Nazaré que agradece por finalmente conseguir ouvir o Nerd Drops na semana da postagem, que, por coincidência, da outra semana não teve Nerd Drops. Mas não se preocupe, essa semana tem. Um abraço para o Kio Caio César, 39 anos, de Salto, São Paulo. Adoro falar isso, né? Ele também escreve assim, né? Ele é demais, rapaz. Pois é. E ele disse que aposta o boga do Polar que esse chinês é o maior Forever Alone de toda a Ásia. E pra finalizar aqui, um abraço pro Kim Martins, que postou alguma lista aqui de filmes que ele gosta muito, do Aronofsky, adoro falar esse nome também. Darren Aronofsky. Bom demais. Tá aqui no post também alguma dica. Opa! Eu mesmo dei um lag, você viu? Aqui no post alguma lista pequena de alguns filmes, acho que vale a pena conferir quem quiser, tirando assim um pouco de Cisne Negro. Né? Ah, Cisne Negro é legal, velho. É bom. Rock 6 também. Rock 6 é melhor. Piada interna, né? Piada. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de usar a parte de e-mails e comentários. Não se esqueçam de mandar e-mails pra gente. Não esqueçam também de usar a parte de comentários como um fórum pra vocês discutirem as notícias. Como vem acontecendo recentemente, vocês veem que a gente também participa junto. Quero agradecer a participação relâmpago do meu querido amigo Torinho. Opa, tamo aí. Homem que espalha cultura por aí. Isso aí. Ouçam Pauta Livre News e me adicionem no Twitter, @torumeio. Só não sigo de volta, né? Não garanto. A não ser que isso seja importante. Qual a vantagem de ter Twitter, né, cara? Você poder não seguir ninguém, né? Não, dá raiva. Me segue, Torumeio. Aí eu respondo, não. Então é isso. E simbora pro cast, meu querido? Isso aí, simbora pro cast. Que eu não ouvi ainda, mas eu vou. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Roteiro dos Vingadores vaza e é vendido na internet. Cry Macho deve ser o primeiro filme da volta de Schwarzenegger e talvez o elenco original do Exterminador do Futuro esteja de volta para fazer o filme. Filmagens de Dark Knight Rises na Índia são confirmadas para essa semana. Antitrawe será vilão Faora no novo Superman. Semana tivemos vários materiais promocionais aí, né? Dois novos pôsteres de Lanterna Verde mostrando a tropa em Oa, né? Lanterna seria o Hal Jordan, Kilowog, Tomahé, cara. Eu não me conformo com esse cara, velho. Tomahé é um cara bem bundudo, né, velho? Você lembra de Super Campeões quando o cara corria? Ficava, tipo, o cara corria o campo 360 vezes, ele ia e voltava com a bola. Então aí, tipo, todo fundo fica desfocado. Aí a hora que o cara tá chegando perto do inimigo, aí ele grita o nome, Tomahé! E vira de bunda pro cara. Aí você só ouve o barulho do caminhão. Pá! Cara, você tá, nossa, você tá tomando umas coisas pesadas demais, cara. Mais que o normal, mais. Então, e por fim o Sinestro, né? Todo mundo ali tendo como pano de fundo o... Vocês aí tão animados com isso? Tão cagando pra isso? O que, que vocês acham? Ah, cara, assim, eu tava esperando o mesmo de Lanterna Verde que eu tava esperando do Thor. Eu não assisti Thor ainda, mas o Oliver assistiu, se assistiu e voltaram gostando bastante do filme, então eu já não sei mais, cara. Não sei, talvez seja uma boa coisa. O Sinestro, cara, é um cara que a gente deve respeitar, porque ele tem a pele cor de rosa. Não, um cara com bigode desse você tem que respeitar. Não, um cara com bigode desse é vilão, né, cara? É vilão, não tem o que falar. Nunca vi um cara desse que não seja. Tem um cara da Hanna-Barbera que é igual, não é? Cara, mas de falar de bigode é difícil, porque Hitler tinha só pererequinha embaixo do nariz e era vilão também. Pererequinha. O melhor desse Sinestro, sabe o que é, cara? Se você tirar o bigode e pôr um cabelo um pouco maior, ele parece o Vegeta do Dragon Ball, cara. Caralho, velho, é verdade. É verdade. Mano, igual. Igual. A testa, as entradas gigantes, tá uma beleza, né, cara? Ai, Kakaroto. Porra, eu nunca tinha pensado nisso, Guizão. É. Tem até o absurdo ali também, né, cara? Absurdo. Cara, cadê aquele Lanterna Verde que é um esquilo, cara? Tá faltando ele, tinha que ter ele aí, meu. Porra. Na verdade, ele saiu porque ele foi clonado e agora ele formou uma banda de rock. Steve Max? É o Steve Max lá. É, vale lembrar, né, que... Opa, nossa. Nada, não vale nada lembrar. Não, vale lembrar assim também, cara, porque lá fora a estreia é em 17 de junho, mas o Brasil aqui parece que só vai chegar em 19 de agosto, cara. É, tava incerto ainda a estreia no Brasil mesmo, né, cara? E, porra, isso aí dá aquela margem, infelizmente, dá aquela margem pra pirataria, né, cara? Fazer a festa, né? É, eles estão pedindo pra tomar na cabeça, né? Depois não adianta vir reclamar. E saiu aí o novo trailer de Transformers, Dark of the Moon. Aí você teve aí quase 2 minutos e meio de ação frenética, né? Falando, mostrando aí o que vai trazer o filme um pouco e falando também um pouco da trama do Transformers 3, onde o Sam, né, o protagonista, vai estar tentando seguir uma vida normal, mas, mais uma vez, ele vai ter que ajudar os Autobots a lutar contra os Decepticons, que dessa vez estão liderados por Shockwave. E aí, o que vocês acharam desse trailer aí? Como sempre, uma trama inovadora. É, eu tô tentando atinar aqui pra que eles vão precisar do Sam agora, né? Pois é, né, cara? Porque no segundo, tem que ter um sentido, né? É, no segundo eles tinham a historinha que ficou lá, um fragmento talado no rabo do moleque. Então, cara, era importante e tudo mais. Agora, no terceiro, o nego vai inventar o quê? Ele é um especialista em Transformers, é isso? Alguma coisa eles vão inventar, porque a notícia tá falando que o filme vai focar mais nas relações humanas. Sim, a gente vê, mas é estranho, né, cara? Porque não tinha necessidade nenhuma, né? Pelo menos assim, até agora a gente não viu necessidade nenhuma de juntar o Sam nisso aí. Tá, até os militares, tudo bem, né? Porque os caras não vão ficar olhando tudo acontecer de braço cruzado. Embora se você vê um Sandworm daquele tamanho, cara. Cara, foda-se. Muito louco, muito louco. Corra para as montanhas, desgraçado. Eu acho que o Sam ele já não é mais tão necessário no filme assim como a gente falou, E eu acho que seria legal, cara, se nesse filme eles dessem de vez voz só aos Transformers mesmo, cara, aos Autobots e os Decepticons, e até mesmo aos militares, né? E, cara, deixa esse Sam aí como um detalhe à parte só, sei lá, cara. Eu acho que os humanos, eles têm que estar, cara, porque tem que ser aquela coisa, assim, de suporte, sabe? Tipo... Sim. Conseguimos resolver os problemas, mas se não fossem os humanos, nós estaríamos juntos. É que nem a condição do primeiro, por exemplo. Né? Cara, então nesse filme, o Sam, ele vai ter que ser um cara foda do exército, senão ele não vai ter motivo nenhum pra estar no filme, cara. Não, ele vai atuar de consultoria, ele é capaz de fazer, sei lá. Não, ele deve ser o cara que vai fazer as mídias sociais do Transformers, sabe? A real é que os Transformers não precisam de mais humanos nenhum. É que eles simplesmente não têm orelha pra segurarem os óculos 3D. Então eles usam o Sam. Pô, o Optimus tem, cara. O Optimus tem até bem isso, né? Não, mas uma coisa isso daí. O ontem, pelo pequeno trecho de trailer que eu vi em 3D de Transformers, essa cena que os caras chegam na Lua, cara, é maravilhosa, assim, é um 3D, sabe, nota 10. O Oliver não pode ver porque ele chegou atrasado, mas muito foda. O 3D desse Transformers vai tá foda. Cara, você imagina que me chega o cara 15 minutos atrasado, no maior estilo Columbine de vestuário. De mochila, né, velho? O fato dele não ter tomado um tiro na portaria, sim, velho, foi pura sorte. Então, mas vamos lá, voltando ao trailer aqui, destruição desenfreada, Michael Bay é especialista nisso, né? Esse aí ele vai saber entregar uma coisa maravilhosa, a gente vai ver, e aí vai sobrar terra depois pra defender? Não, nem só Michael Bay agora, cara, Steven Spielberg colocou o dedinho, colocou a carteirinha dele aí no negócio, né, meu? Ufa, também que não foi o dedinho mesmo, hein? O mundo do Pequeno Príncipe é o mundo depois de Michael Bay. Ai, caramba. Só vai sobrar uma bolinha de magma, tá ligado? E um vulcãozinho, né, cara? E de sacanagem uma rosa, então? Caraca! Pra falar que não tá sozinho nesse mundo, né, cara? Que ainda vai ser um Decepticon, viu, cara? A hora que o Pequeno Príncipe dormir é capaz de bulinar ele ainda. Continuando, né, com grande carga de material promocional essa semana, temos mais um trailer, né, de X-Men First Class, ou Primeira Classe. Ele tá sendo o Magneto erguendo um submarino, velho. Naquela época, só o Magneto era capaz de erguer um submarino. Hoje a Pfizer faz isso assim, ó. Desde 99, erguendo submarinos. Submarino? Mano, erguendo pela parte metálica da cozinha, né? É. Ó, aquele maluco com o barato do peito lá, o laser, a roupa dele tem um prato no peito, mano. Destrutor? É o Destrutor, porra. É, né? Ou Destrutor, não sei. Muita gente fala... Mas o Destrutor não é irmão do... É, cara. É o irmão do Ciclope. Cara, esse filme vai ser muito bom, hein, velho? É, os dois são bastante interessantes, né? Eu não esperava esse nível que tivesse o filme, não, porque apesar de que teve uma divulgação um pouco maior de material ultimamente, ele foi feito meio que low profile, né? Foi mesmo. Assim... Começou a se divulgar só quando já tinha alguma coisa, né? Não, mas se você for ver, saiu muito rápido, eu acho. Tá saindo muito rápido o filme, tá aí pra sair já. E só começaram a falar meio no final do ano passado. E, pô, até que as qualidades dos efeitos especiais, pelo amor de Deus, né, cara? Esse submarino mesmo que você falou, Guizão, o cara levantando ali. Nossa, numa parte no trailer, tem uma hora que o Magneto ergue o submarino dentro d'água, velho. Que pariu. O submarino não tem ação nenhuma, a não ser ficar buzinando, ele buzina. Tá ligado? E bate a mão na buzina, assim, desesperado. Fica mexendo o volante do submarino do lado do outro. Volante, tá. O volante, agora tem volante, cara. Buzina. E a buzina, inclusive, é aquela de Velotrol, que fica no meio do volante, sabe? Firo, firo. É um fole, né? Firo, firo, firo. Inclusive, o Magneto só conseguiu tirar da água porque o cara tinha tirado o freio de mão, né, cara? Senão... Se ele não puxasse, já era. Mas o Polar falou esse lance do filme ter vindo meio low profile, assim, cara. Será que tem meio que a ver, de repente, com o fracasso do Wolverine, cara? Porque o Wolverine teve um hype tão grande, no fim foi uma bosta tão grande, que esses caras devem ter pensado, puta, vamos fazer na muquia, que é pra não criar aquela expectativa, né, cara? E eu acho que tem a ver também com isso e tem a ver com a parte da decepção. decepção, por exemplo. Que o pessoal, desse hype tão grande, desde o... Acho que, assim, começou com o Lanterna, depois com o Thor, e a galera foi criando uma expectativa, e essa própria expectativa foi afundando conforme a galera foi vendo os trailers, e eu acho que, de repente, ninguém esperava nada desse First Class aí, e, de repente, ele começa a aparecer e começa a impressionar, cara. Porque os trailers são impressionantes, eu achei. O X-Men tá tão ao contrário que o filme tá afundando, né, e quem levanta é o submarino. Não, mas isso daí que o Oliver falou é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Porque a gente sabe que qualquer filme que tá na merda, vendeu 10 cópias no Submarino, ganha, assim, uma quantidade absurda de dinheiro, velho. É porque aqui o Submarino tá em alta. Caramba, tá demais, hein? E pra quem duvidava, Harry Potter está chegando ao seu fim. E a Warner liberou o primeiro trailer oficial do Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2. Dizem as minhas línguas que é uma parada grandiosa. O que vocês acharam desse trailer? O que a gente tem que esperar? Um ruivo morre, o Harry morre no final, volta, aí acaba o filme. É assim que vai ser. Entre tudo isso vai ter a Emma Thompson pagando peitinho, se bobear em alguma coisa. Emma Thompson, porra, tem um tiro na minha cara agora. Como ela chama, mano? Emma Watson. Quem que é Emma Thompson? Põe no Google pra você ver quem que é Emma Thompson. Ah, caramba, é monstruosa, velho. Nossa, bicho. E ela tá no filme, realmente, você tem razão. É aquela professora muito louca lá, é... Isso, exatamente. Que tem um óculos fundo de garrafa. Esse aqui que ensina poção, não é? Não, acho que é pizzaria. Ela ensina beijo grego. Por isso a cara, né? Ou senão ele confundiu com a mulher do Christopher Nolan, né? A Emma Thomas. Puta. É, e cara, vai ser previsível demais. Harry Potter é faz 6 filmes que é a mesma merda. Ah, Sussi, você não viu o trailer? Cala a boca, cara. O último filme, cara, que a parte A, já prova aí que o... Porra, eles têm que terminar de um jeito, né, que nem tá mencionando aí, grandioso, né, cara? Senão não vai fazer justiça nenhuma com todo o suspense criado, velho. Ah, mas realmente, eu acabei de assistir o trailer, eu achei muito interessante, eu vi durante a semana chamados pra isso, mas acabei não conseguindo assistir. E sim, vai ser grandioso o filme, eu vi ali que teve algumas adaptações com relação ao livro, mas elas estão servindo só pra dar mais dramaticidade ainda entre a relação final, assim, de rivalidade entre o Harry Potter e o Tom Riddle, né? Ou o Tom Riddle é o... Lord Voldemort. O Voldemort é equivalente ao Darth Vader, né, pra eles, né? Equivalente ao Sauron, né, cara? Não, mas se a gente fosse encaixar Star Wars... É, mas o barulho dele teria que ser pela boca, né? Não pelo nariz. Que nariz? Que nariz, velho. Por isso que ele usa máscara. Mas, ó, seguinte, vou te falar a real. Eu tô vendo o trailer. Mas que bela merda, hein? Que pariu, hein, Oliver? Ontem a gente foi ver lá o filme do Thor todo patrocinado, né? Ganhamos aí a nossa suquita e nosso pacote de pipoca e ainda vimos aí a versão em 3D do filme do Thor. Vale o pipoca e o... Bom, e o ingresso, né? Sei lá. Mas voltando pra... Eu tô no mudo. Mas voltando pra... pra notícia. Oh, meu Deus. Mas voltando pra notícia, o que aconteceu aí em várias vezes já no mundo do cinema, dos games, que a minha caralha fácil, tá acontecendo de novo com os Vingadores, né? O roteiro aí dos Vingadores foi roubado, foi oferecido em um site aí, cara, tipo... Junto com a PSN, né, cara? Junto com a porra da PSN, né? E aí o vendedor, cara, disse que o script é original e o respectivo site Observe Film seria o único até a papelada. Que os caras compraram, tá ligado? Tipo, eu vou lá, boto e aí, tipo, você que é um site famoso, tipo, TMZ, esse Obsessed with Film, vai e compra o barato e não importa o preço. Aí você compra, a hora que você recebe na sua casa ele, tá escrito Almighty Thor, né? aí tem cara, grande bosta, velho. Vai ter 4 negros super poderosos socando a porrada em um vilão, cara. Pô, esse daí é o roteiro de qualquer filme de super-herói, né, velho? Mercenários, tá falando, Liga? Não, a real é que eles receberam lá 4 bonequinhos, 4 action figures, né? O Thor, o Capitão América, o Hulk, Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Puta, Homem-Aranha! E o Homem de cara Ferro. Tá por dentro do projeto Vingadores mesmo. É isso aí, o Dick Tracy, sei lá. O Dick Grayson não é Homem-Aranha. Mas, cara, tem algumas fotos já circulando pela internet de duas páginas provando que a bagaça é real. E ainda existe a enorme possibilidade de ser muito falso, cara. Porque cai entre a gente, é falsa a bagaça. É que nem o filme que vazou do Wolverine. Era falso, era tão falso que depois que veio o pós-produzido, era tão ruim que a gente viu que era falso também. Entendeu? E aí, cara, vai todo mundo ser processado, tá? Essas coisas. Aproveitando pra avisar também que os Vingadores começou a filmagem semana passada, né? Cara, e é mais interessante notar que foi roubado justamente a cópia do Samuel Jackson, né, cara? Pois é, o que será que esse cara tava fazendo, né, meu? Acho que ele devia estar lá naquele bar onde perderam o iPhone 4, tá ligado? O cara Samuel roubou Jackson. Do lado que tá o tapa-olho. Samuel Jackson? Nada, ele saiu pra beber com o Radcliffe lá e largou dessa vez a dos Vingadores, tá ligado? Pegaram o roteiro de um PDF num iPhone 5 em cima da mesa, né, velho? Qual o pipa do Harry Potter, né, mano? Ninguém vai falar a frase mais clichê, que é aquela do... Ah, isso aí é jogada de marketing do estúdio, blá, blá, blá, blá. Não, cara, deve ter vazado mesmo. Sabe quem vazou essa porra? Foi o diretor, que ele quer que essa merda funda, como todos os outros projetos dele. Ah, é verdade. Daquele bosta lá, o... Joss Whedon, né? Mas, ó, eu ouvi dizer que o nível tá realmente igualzinho do Dollhouse, viu? E a primeira imagem que saiu do set do Vingadores, tu viu a cadeirinha do Hulk, velho? Porra, velho, eu fiquei num dilema foda pra pensar como que é a estratégia pra ele sentar na cadeirinha daquela, velho. Ele não senta, ele enfia ela no cu. Não, ele esmaga, né, velho? E por falar em Hulk, ele esmaga, né? Diz que agora nesse filme dos Vingadores ele vai falar, né? Dos outros. No último filme ele já falou. Ele falou no último filme. Ah, Hulk smash, falou. Mas diz que agora, pelo jeito, ele vai travar diálogos, né? Adicionaram mais uma frase né, no roteiro dele. Conseguiram dar movimentação, né, pra boca. É. Voltando à história da cadeira, ele vai ter só mais uma frase depois do Hulk smash, né? There's a chair in my ass, né, cara? Bom, enquanto a volta do Arnold Schwarzenegger aí não se define, né, se é, no caso, Exterminador do Futuro, o ator ele ainda continua em processo de escolha para o próximo projeto. E aqui, segundo alguns listados, né, tem o The Last Stand, o The Tomb, e a outra possibilidade é um tal de Cry Macho. Bom, segundo a revista New York... Ele é macho, mas ele tem coração, pô. Não tô levando a sério, cara. Ai, ai. Macho, velho, que merda, velho. Ô, oh, velho, mas não é assim. Se fosse pular e pedir pra encerrar a notícia agora. Segundo a revista New York, né, o Schwarzenegger já teria se decidido pelo filme Cry Macho, que seria um drama com uma filmagem planejada aí pro meio do ano, e é baseado no romance homônimo de 75 do escritor Anne Richard Nash, que também escreveu aí O Homem que Fazia Chover, que se não me engano já teve adaptação aí com o nosso querido Jason Bourne aí, o Matt Damon. O Schwarzenegger ele fará um treinador de cavalos em conflito. Ai meu Jesus! Não, peraí, mas o que que tá em conflito? Ele ou os cavalos, porra? É capaz de ele sair relinchando da aula, né, velho? Essa certeza que são os cavalos, porque eles não entendem a porra do sotaque dele. E eles não sabem se obedece ou não, tá ligado? Sotaque de merda do caralho. I'll be back. Bom, mas enfim, o Schwarzenegger, nesse papel de treinador de cavalo, ele vai ser colocado de lado pelo patrão divorciado e tal, e em troca por algum dinheiro da sua aposentadoria, ele aceita sequestrar o filho de 11 anos do patrão, e acho que é bom terminar por aqui. Vamos ser sinceros que é a coisa mais complexa que ele já deve ter leído, né, cara? Não, cara, ó, você tem que pensar que esse filme é tipo prequel do De Volta para o Futuro 2, porque ele sequestra o filho do treinador e sai com ele dentro do carro, atirando em todo mundo. Aí o filho do treinador começa a ensinar lições de humanidade pra ele. Peraí, gente. Silêncio. Aonde isso é De Volta para o Futuro 2? Exterminador do Futuro 2, seu maluco. Tá ótimo, hein? Caraca. É que faz tempo que eu não gravo. O O único cavalo em conflito que eu vejo aqui é aquele que não quis pular do prédio com ele em True Lies. Olha pra mim quando eu falo com você. Que tipo de policial que você é, cara? Essa cena é fantástica. Toda vez que eu vejo um cavalo, eu faço isso. Aí o cavalo olha de lado, tá ligado? Eu falo, puxa ele assim e falo, olha pra mim quando eu falo com você. Eu fico imaginando o Guizão fazendo isso na frente do Congresso, com os dragões da real lá, tá ligado? Com esse cavalo branco e tal, e o Guizão dando tapa na cara do cavalo. Bom, continuando aqui as notícias do Arnaldo Schwarzenegger. Bom, ainda está havendo um leilão pra ver quem fica, afinal, com a série Exterminador do Futuro, né? Porque, se eu não me engano, acho que saiu das mãos da Halcyon, né? Bom, segundo o que foi divulgado aqui no Latino Review, o Schwarzenegger não é o único confirmado pro projeto. Existem nomes ainda como o Michael Biehn, que foi o Kyle Reese, né, do primeiro filme, assim como também da nossa querida Linda Hamilton, presentes no primeiro e segundo filme. Ah, é assim, agora sim tem um macho nesse filme. Vai chorar também? É mais macho que o Schwarzenegger e sabe falar melhor, né, cara? Mas vocês sabem quem vai ser o próximo Terminator, né? A história desse próximo filme é o seguinte, eles vão mandar outro Terminator mulher, só que nesse Terminator mulher vai ser a... Nada, a atriz vai ser a Lib, Summer Glau. As macho pra caralho. De Lost? De Nancy. Ah, tá, do Lost. De Nancy. Aí ia ser um conflito, hein, bicho? Ia ser mó pegada, né? Não, como que chama, velho? Michelle Rodrigues. Imagina a Michelle Rodrigues de Terminator. Ah, cara, eu sou mais de Nancy de Terminator, hein? Porra, aí de Nancy ou a outra da natação lá, velho? A Rebeca Guzmões. Nossa, brother. Cara, mas eu vou te falar que eu assisti Machete e eu lambi ela todinha em Machete, viu? E as filmagens da Batman Dark Knight Rises vão ser passadas mesmo, né, algumas partes, né, em Jodhpur, na Índia. E o jornal The Times of India diz que o único ator principal envolvido nessa parte da filmagem é o Christian Bale. O diretor Christopher Nolan filmará no Fort Mehrangarh entre os dias 6 e 7 de maio. A cena, né, dizem que é curta porque em média são 2 dias de filmagem aí e talvez envolva um flashback com a Liga das Sombras. No elenco, como todos sabem, tem Christian Bale e a minha surpresa maravilhosa, Anne Hathaway como Mulher Gato, Maren Cotillard, incluindo alguns outros nomes aí como Gary Oldman, né, Josh Pace. As filmagens vão seguir até novembro e Dark Knight Rises vai ser lançado em 20 de julho de 2012. O estranho aqui que no elenco eu não vi o Alfred. Não, peraí. Chris O'Donnell. Perde não. Chris O'Donnell. Tá no cu. Chris O'Donnell. A cocaine isso. Chris O'Donnell e a Alice e a Silverstone, né? Tá ali no final. Eu não vi o nome do Michael Caine aqui, cara. Não, mas tá ali, ó. Seguido de Alice e a Silverstone. Chris O'Donnell. Não, duro você colocar o Michael Caine no elenco, é que assim que você coloca, ele já começa a contar o filme todo, né, cara? Michael Caine, na verdade, ele ia ser um membro da Liga das Sombras, mas como ele falava demais, ele virou o Alfred, né? Deve ser o Ra's al Ghul, né, cara? Mas não consegue guardar segredo. E Superman, o Homem de Aço, próximo filme aí do nosso querido amigo Azulão, já tem a sua vilã Faora, que será Antege Troll. Troll! Sei lá. Tem que levantar a mão quando fala. Não, ele já foi escalada, ela foi escalada então pra ser a vilã Faora, que vai ser a acompanhante do General Zod, que vai ser interpretado pelo Michael Shannon, e vai ser vivida pela atriz Antege Troll. Troll estreou em Hollywood com um papel em Pandorum, no filme Pandorum, e perdeu a disputa com Alice Braga, uma vaga no suspense O Ritual. Como você vê como ela é boa, né, cara? Perdeu pra Alice Braga. É, né? Beleza. Que situação, né, velho? O legal vai ser que na mitologia do filme mesmo, ela vai ser, pelo menos é o que dá a entender, né, cara? Ela vai ter um contexto maior do que era naquele filme antigo, né? Do General Zod. Então, pelo jeito, dá a entender que vai ser mostrado que ela foi pra Zona Fantasma junto com o Zod, etc e tal. Tomara que não envolva muito Smallville nisso. Mas de repente falam, né? O nome daquela vilã lá não era... Ursa. Ursa? Era Ursa, né, cara? É, mas a Ursa foi inspirada por Faora, né? Porque a Faora existia... Mas a Faora existia nos quadrinhos e no filme ela virou a Ursa. Foi adaptada, né? Agora, por que Caralhos d'Água precisou fazer isso? Eu não sei. Cara, se eu ficasse uma eternidade preso na dimensão fantasma, né? Na Zona Fantasma, eu também ia mudar meu nome. Ela ia querer ficar Faora de lá, né? Nossa, você não... Ah, Oliver Perez Style! O Superman, o Homem de Aço, foi escrito por David Goyer, baseado numa história que ele criou com Christopher Nolan. Nós temos aí Henry Cavill como Superman, Amy Adams como Lois Lane, que pra mim foi uma surpresa. Michael Shannon como General Zod, Diane Lane como Martha Kent e Kevin Costner como Jonathan Kent. Estão no elenco do filme que Zack Snyder dirige. Esperanças ou não? Não, esperanças, poxa. Por que não? Já se sabe, né? Não, você, cara, eu tô gostando pra caramba desse elenco, desse super-homem, cara. Depois agora de Thor, até o Oliver tá pensando duas vezes de condenar o filme antes, velho. Televisão. Em mais um capítulo da novela Charlie Sheen, nós temos agora aí que Chuck Lorre decidiu, depois de todas as presepadas que o Charlie Sheen aprontou, né? Chuck Lorre decidiu que vai continuar Two and a Half Men sem ele, né? O cara nem sequer tentou entrar em contato com o ator, mesmo depois de toda aquela gracinha de pedir o emprego de volta. Ah, velho, se o cara falasse que eu era falasse um monte de merda pra mim, eu também mandaria tomar no c***, velho. Na real, o Chuck Lorre quer que o Charlie Sheen vira namoradinho dele também, tá ligado? E isso deixou o cara ainda mais revoltado depois de toda aquela coisa. E ele publicou uma carta aberta ao Chuck Lorre chamando de tudo que é tipo de coisa, ainda dizendo que o programa dele era babaca, que não era nada sem ele, que o programa se baseou na vida dele, onde ele deu tudo, sabe, pra que ele fosse um sucesso por 8 anos. E você vai poder clicar no link aí do Jovem Nerd e ler a carta na íntegra. E se o programa realmente for continuar, né, ele deverá ir ao ar apenas após setembro, que é o normal da season de séries americana, né? Alguém aposta? É, cara, eu acho que não, até porque que o Chuck Lorre já falou pro John Cryer, que é o irmão do Charlie no seriado, que é, a gente vai focar mais no seu personagem. O que, cara, é legal. Porra, o John Cryer é um puta de um ator. E se seguirem a linha de raciocínio, que até agora Two and a Half Men foi baseado na vida de Charlie Sheen, a gente tem que lembrar que a ex-mulher do John Cryer mandou assassinar ele. Isso na vida real. Então, cara, tem pauta pra um bom seriado, tá ligado? Pô, seria bom, cara, seria legal mesmo. Pô, é legal, né, cara? Só as mulheres mandam matar você. Então, vamos fazer uma série sobre isso. Uma série de... Vamos fazer uma série de comédia sobre isso. Isso é ótimo. Two and a Half Murders, né, cara? É que ela foi foda, ela também quer casar com um cara que chama Cryer, mano. John Cryer, ah, vai dar bunda, né, mano? E chora, né? E chora, é. Essa novela do Charlie Sheen, cara, meu, já deu, né, assim, ela teve o seu período alto, né, ah, todo mundo falou, agora tá enchendo o saco já, cara. Então, assim, quer saber? Não volta mais também, cara, sabe? A série sem ele já pode ser que não dê certo, pode ser que dê certo. Tipo, ele já fez tanto com o Doce também, cara. Uma hora ele vai querer esse negócio dele pedir o emprego de volta pro Chuck Lorre. Aí fez esse teatrinho todo, não sei o que lá, o cara não aceitou ele vai e solta os cachorros numa carta, e semana que vem eles conversam de novo e, sabe, vai ficar nessa punheta, tá ligado? Ah, cara, acabou essa merda, cara. Reconhece o prejuízo e acabou, né, meu? Pois é, exato, isso aí mesmo, resumindo, é isso aí, cara, isso aí mesmo, cara, toca a série, finda logo isso aí, sabe, que eu acho que pode ser que não dure muito mais, e acabou, cara, assume que já era, cara. Mas sabe o que eu acho? Podia começar a fazer assim, começa com o velório do Charlie. De verdade, né, porque já teve. Então, boa. Bota lá o velório do Charlie e eles começam a rememorar os melhores momentos da série e acaba essa porra. Toda série tem um episódio melhores momentos dos últimos anos e tal. Faz logo um bagulho assim, cara. Faz aí 6 episódios só de melhores momentos e acabou. Quem me conhece sabe que eu sou fãzaço de Friends, gosto mesmo, sabe? Se Friends não tivesse acabado na 10ª temporada do jeito que foi, ia dar merda. Uma hora sempre vai dar merda. Como dizem, né? Toda reunião de seres humanos está fadada ao fracasso, né, cara? Tem que esperar agora. Eu realmente acho que não tem mais volta também, não tem mais o que fazer, sabe, acaba, encerra essa porra por aí, e cara, cada um vai viver sua vida. Porra, o Charlie Sheen ele perdeu, cara, sabe, ele tava envolvido com uns negócios muito bons, passou o tempo, tudo que ele fizer agora vai dar merda, eu posso morder minha língua, mas eu creio nisso. Games. Vamos aos destaques de games. E o Hacker G-Hot fala sobre a Sony e a invasão da PSN. E Diablo 3 está mais perto do que pensávamos. Conheça os primeiros detalhes do MMO Marvel Universe. Boatos dizem que terá Fred e Jason em Mortal Kombat. LucasArts e Epic Games fecham contrato. A A Eidos não desiste e ainda quer fazer um jogo que vai ser o reinício da série Tomb Raider. Quem não se lembra, já houve um, né? Um prequel, mais ou menos, da Lara Croft, onde ela era mais urbana, assim, umas coisas meio underground. Só que dessa vez, eles já começaram lançando uma imagem conceitual do jogo. E, gente, devo admitir que é uma pitula, hein? Uma pitula é ótima, né, cara? As imagens realmente estão muito bonitas, mas sei lá se vai ser bom o jogo, viu? Eu não sei. Talvez agora, cara, agora o jogo fique bom. Não sei dizer, né? É, mas, cara, as pessoas têm falado isso de Tomb Raider há um tempão, cara. É, desde o 2, né, cara? Ainda pior, cara, esse visual dela, tipo, tá meio que ao contrário de um comentário que já fizeram, que é aquele que o pessoal costuma fazer do Uncharted. Ah, Uncharted é o Tomb Raider com um cara. Pra mim, agora tá ao contrário. Tipo, Tomb Raider tá com a cara de Uncharted. Pela primeira foto que ela tá curando o ferimento, cara, é Rambo com uma mina. Também, né, cara? Mas assim, fora a imagem principal, que eu achei animal, era uma série de outras imagens, né? A gente vai colocar no post pra vocês verem, cara. Eu tô gostando das concept arts aqui, mas vamos ver como é que vai ser no jogo mesmo, né? Porque não adianta nada você fazer um cenário bonito e o jogo ser uma bosta, né, cara? Eu já não aguentava no Tomb Raider você ter 35 armas pra matar um javali. É, o estilo de jogo já é meio batido, né, cara? Tem que ver o que eles vão trazer pra inovar e pra captar jogador novo, né, cara? Já que eles estão pretendendo reestruturar a série, né, cara? Ah, cara, eu acho que tá mais que na hora da Eidos desencanar disso, sabe? Vou te falar que eu tenho todos os Tomb Raiders original, até o Chronicles, que foi o 5, né? O Tomb Raider, cara, ele é muito parecido com Assassin's Creed. Ele é um jogo... Ah, igual. Não, vou te falar por quê. Ele é um jogo legal de se jogar durante uma, duas, três horas. A partir dali, o jogo começa a ficar sempre a mesma coisa. Você entra num círculo vicioso. Aí você vai pro Tomb Raider 2. Porra, tem uma dinâmica, um gráfico diferente, é mais bonito. Dá pra você andar na casa dela? É, entra no círculo de novo. E todos os jogos que eu joguei até agora caem nessa mesma merda, que é esse porra desse ciclo vicioso. Eu vou falar um negócio, vocês vão dar risada, mas eu tô baixando um demo que tá em 80% no PlayStation, que eu não consigo terminar de baixar do Tomb Raider novo. Eu não sei se é esse Tomb Raider ou se é um jogo antes desse aí que é visto numa plataforma diferente. Eu vi lá e pus pra baixar. Então, cara, sabe? Puta que pariu, velho. Não tem mais o que fazer. A franquia tá morta, velho. Ah, cara, vamos falar sério, vai. Tomb Raider ultimamente só tem servido pra quê? Pra ter a Lara Croft, que inspira as mulheres a fazerem fotos sexy vestidas de Lara Croft, cara. Nos traz ótimos cosplays, né? É, lembra a tcheca lá? Tchana, né? Ou Chivasca. Pra quem não sabe, né, a PSN tá travada, velho. Teve um ataque hacker, travaram, ninguém vai, ninguém volta, tem investigação, a Sony pediu ajuda pro FBI pra achar o filho da puta e não sei o quê. Ouvi rumores que existe um site que anda vendendo... Não, mas já caiu. Operadora de cartão já falou que é mentira. É, então beleza. Assim, corrompeu 77 milhões de contas, sabe, cara? Então, é uma grande bola de bosta que se formou. Por trás disso, né, alguns dos hackers aí super conhecidos, E aí o Geohot, que é um dos hackers super conhecidos aí, super da atualidade, né, diz que ele, em essência, até eu vou resumir bem o que ele diz, ele fala que ele não é o responsável pela invasão e ele não tem envolvimento algum com isso. Até porque ele não quer o FBI batendo na porta dele e nem uma caralhada de processos. Porque ele diz que isso daí é muito legal você fazer, mas é um tiro no pé, cara. Você vai ter o FBI na tua porta, você vai ficar... vai ter uma ascendência e depois, do nada, você vai cair. E ele fala, sabe? A culpa não é do engenheiro da Sony que desenhou a infraestrutura do PS3. A culpa não é de ninguém. É unicamente exclusiva dos filhos da puta, dos grandões lá, né? Porque o que dizem? O PS3, os grandes da Sony diziam que era... Ah, é inhaqueável, vamos dizer assim, essa palavra não existe, tá? Ah, o PS3 não dá pra hackear, PS3 é ótimo, só que eles esquecem que quando eu compro um videogame, eu faço o que eu quero com ele, que ele é meu. Só que os caras pensam de uma maneira diferente e tal, e eles fizeram bem aquilo. Ele dá um exemplo. Eles pegaram e com essa mentalidade de que ninguém vai conseguir hackear, eles não criaram realmente uma estrutura de segurança adequada pra isso, entendeu? Então foi muito babaquice deles, por ser deixarem donos do mundo, sabe? Uma coisa que ele fala, assim, eu acho super legal de citar, é exatamente como ele diz o seguinte, numa das partes da carta dele, né? Pra quem quer que tenha invadido o sistema da Sony, eu entendo que você é incrivelmente talentoso e eu tenho agora muito dinheiro, ou uma sentença de prisão seguida de falência. Mas você esqueceu da lei de Whitton, não seja um babaca. E aí ele complementa, dizendo, não vendendo aí informação que foi conseguida através dessa invasão. Ele diz que adoraria ver o passo a passo de como esse hacker invadiu o sistema, e ele fala que a Sony nunca vai permitir isso, mas ele fala que os idiotas da Sony devem ter colocado uma senha como 1234 ou algo assim. E, cara, é uma verdade, sabe? Se você for ver, a Sony, ela sempre se achou muito acima da carne seca com o Play 3 e tomou no cu, né? Agora, vamos ver aí, tá estimando-se já um prejuízo de 24 bilhões. É como eu disse no começo, é uma grande bola de bosta, né? Tá mergulhado nela e já era. É, cara, porque muita gente começou a falar, não sei quem foi, né? Mas eu ouvi um papo de que isso só aconteceu por causa da história do firmware, que isso tudo só começou depois do firmware pirar, como fala, hackeado. Ou seja, o nego vai tentar arranjar uma desculpa ao invés de tentar fazer a coisa voltar, né? É que nem Brasil, né, velho? É mais fácil achar uma desculpa plausível que todo mundo engula do que realmente consertar e fazer o barato rodar direitinho. Ah, eu não sei, cara. Eu acho que é o seguinte, a Sony não vai ser, assim, não vai deixar fingir que isso não aconteceu, por exemplo. Eu acho que ela vai arcar com as consequências, cara. E vai ter que ser assim. Eu não sei como que ela vai fazer, se ela vai dar crédito pros usuários, se ela vai... Ah, alguma coisa ela vai ter que fazer, né, cara? Há quanto tempo já, né, cara? Vai dar um vestido de dançarina de cancan pra você usar no Solid Snake, né, cara? Vai pôr pro Little Big Planet, né? Alguma coisa assim, né, cara? Não sei, cara, porque... Uma perda dessa, cara, de 24 bilhões de dólares, isso pode fazer ela falir praticamente. Não, falir acho que não. Então, depender somente dela. Ah, claro, não, com certeza. Depender somente dela, sim, porque se ela tiver que arcar de verdade com esse gasto, ela vai ter que tirar dinheiro de todas as outras áreas que ela atua, vai ter que ressarcir esse povo, cara, e não tem nem de onde ela pedir dinheiro, porque vai pedir dinheiro pra quê? Pro Japão? Não, mas se a Sony tiver realmente que arcar com esses 24 milhões, Ela fecha e, puta, lindo, porque não era a Apple. Que lindo, velho, você tá maluco? Não, porque não era a Apple que, com os 10 bilhões que eles tinham lá, não, com 50 bilhões que eles tinham de lucro lá pra gastar, eles poderiam comprar a Sony? Não era um papo assim, talvez? Eu não lembro. Então, é esperar essa uma semana a mais aí que eles pediram, ver se tudo se normaliza e torcer, né, pra solução ser boa. E quem usa Xbox e foi banido, aproveita agora, baixou o santo, né, na Microsoft, ela resolveu desbanir aí todas as contas da live. É, eu não fiquei sabendo disso não, cara. É, resolveu desbanir aí, mas dizem que pode ser também um jogo, né, pra pegar a galera que pirateia, mas eu não sei dizer, quem quiser aproveitar. Né? É, que ótimo, atenção você, filho da puta, que roubou meu Xbox 360, aproveita. Eu tô banido ainda, eu continuo banido, eu vi isso daí na data, tentei entrar já, aí ele falou, ô filhão, você tá banido, o que você quer aqui? Bom, e pelo jeito, né, finalmente a Blizzard dá o que talvez seja o lançamento do Diablo 3, né, dá uma notícia que talvez seja que Diablo 3 está chegando finalmente, dizendo que ele está na reta final do trabalho de produção, né, um jornalista do New York Times passou um tempo com o time de desenvolvedores da Blizzard e de acordo com ele o aquecimento antes do início da largada já começou, ou seja, os caras já estão começando a lançar o hype aí pro Diablo 3, mais do que ele já tem há anos. Né, cara? A mesma expressão foi usada há um tempo atrás com StarCraft 2, né, lá meados de 2009, mas o jogo foi lançado só em 2010. Então será que isso procede também pro Diablo 3? Os caras estão lançando um hype agora pra lançar lá no fim de 2012, antes do mundo acabar? Do que no Ken Feelings, né, cara? Né? Mas segundo o próprio jornalista, o maior motivo do atraso é o aperfeiçoamento do próprio jogo, do sistema de troca, itens e etc. dos usuários, né? Eles devem estar querendo fazer um bagulho que fique bom, realmente muito bom ao nível deles, né? Pros usuários que vão jogar o jogo online, né? Eles querem melhorar, então, esse sistema de vendas e tudo mais, porque foi uma falha que ficou no Diablo 2. Muitos dos jogadores do Diablo 2 reclamaram dessa falha de venda e troca de itens entre personagens, então eles querem deixar isso o mais perfeito possível no Diablo 3. Ah, cara, eu vou te dizer, eu acho que o Diablo já tava pronto pra sair há muito tempo atrás. Só que, como começou aquela palhaçada da galera reclamar que os gráficos estavam claros, parecia World of Warcraft e tal, acho que eles resolveram parar e começar a fazer de novo, cara. Será? Então, eu acho, cara. Então eles estão nessa migué de estar aperfeiçoando ainda, mas eu acho que eles começaram do zero. Eu acho difícil, cara. Eu acho que é mais aquela coisa da galinha dos ovos de ouro da Blizzard, né, cara? Não que eles realmente precisem, né, cara? Mas eles... A Blizzard não é besta, cara. Ela sabe o que é Diablo pros fãs, entendeu? Então, cara, é aquela coisa de ficar mostrando uma coisinha, lança uma... Essa nota que saiu, cara, é mais uma coisa que pros fãs de Diablo ficarem molhadinhos, sabe? E se eles vão sumir, entendeu? Até os caras esquecerem de novo, entendeu? Ou não. Mas com certeza, cara, Diablo 3 vai vir... Quando vier, cara, vai vir com aquele hype do StarCraft, né, cara? Vai. É, vídeo de tudo quanto é lugar, promoções, etc e tal. E acho que mais ainda do que do StarCraft, com certeza, cara. Porque Diablo tem mais, muito mais nome, né, cara? Bem, o DC Universe Online, né, famoso MMO aí do universo DC, vai ter uma concorrência direta. Afinal de contas, a Marvel Entertainment anunciou, né, nessa última sexta-feira, que os primeiros detalhes de Marvel Universe, o seu MMO aí, que vai vir pra bater de frente. O pessoal da Gazillion, que tá fazendo o jogo, contou aí que tá trabalhando ao lado do Brian Michael Bendis, né, grande roteirista aí da Marvel, desde o final de 2009, né, então a coisa aí já tá pegando pesada. O jogo ao que parece vai ser gratuito, né, e deve se apoiar no mercado de microtransações, no modelo de microtransações, né? Que aquela história de os uniformes, acessórios podem ser adquiridos para incrementar o personagem, tudo tem seu preço e por aí vai. Ó, legal, mas será que se você quiser jogar ele sem nada, você pode jogar ele totalmente gratuito, incluindo o download do jogo? Pelo que tá dizendo aqui, é. Caramba, é bem louco, hein? Curiosamente, né, diferentemente do DCU, os jogadores vão poder controlar os personagens do próprio universo Marvel, né? Mesmo que alguém já esteja jogando. Então, por exemplo, você pode ter vários Ciclopes, Capitão América ou Thor numa mesma equipe. Então, para os desenvolvedores, isso cria vários problemas, né, e ao mesmo tempo várias oportunidades. E eles falam que, porém, diferentemente da maioria dos MMOs, o personagem escolhido poderá ser trocado. Então você pode colocar outro. Você vai virar uma zona, né, cara? Pois é, cara. Eu tô imaginando, cara. Pelo menos no DC Universe você tem aquela coisa da personalização, que, na minha opinião, pelo menos é o que é legal num MMO, cara. Agora você vai jogar imagina uma cidade cheia de Hulk, sabe? É, e de acordo com eles, né, nenhum canto do universo Marvel vai ficar inexplorado, né? E a primeira história envolvendo todo o universo envolve o Doutor Destino e vai ser baseado num arco que existe nos quadrinhos, né? E pra eles, que eles estão falando que vai ser uma coisa assim comum, eles usarem histórias do quadrinho no jogo, que não vai ser aquela coisa de uma realidade alternativa. Eles prometem cenários grandiosos, né, no melhor estilo mundo aberto. Então, as informações ainda são meio vagas, mas assim, a Marvel já deu o recado que vai bater de frente com a DC. O que vocês acham? Ah, cara, eu não sei não, viu, meu? É que a Marvel, eu acho que ela atrai um pouco mais do que a DC, assim, na questão do quesito de universo, né? Agora, não sei o que dizer não, cara, porque eu não vi nada, né, sobre o MMO. Mas nenhuma imagem, nenhum vídeo, nem nada, porque o do DC eu achei fodido, velho. Mas eu acho que essa parada do jogo ser gratuito da DC não é, né? Não, não é. DC Universe não é gratuito. Conta, é. Pois é, e essa parada do jogo ser gratuito, cara, eu acho que pode dar um boom no jogo, sim. Ah, cara, mas eu acho que não vai ser o suficiente, cara, porque se eles forem manter dessa forma, tudo bem, vai ser alternativa gratuita pra quem queria jogar DC Universe, por exemplo, porque se vai ser praticamente quase um jogo igual, digamos assim, entendeu? O que que ele vai me trazer de diferente? Ah, ele é de graça, então beleza, se eu não posso pagar um DC Universe, eu vou jogar um Marvel. Então, assim, eu acho que se a Marvel tá se apoiando só nesse lance de o nosso jogo vai ser gratuito, quebra-galho, né? É, cara, vai ser um quebra-galho. Você usou a palavra certa, quebra-galho, cara. Eles devem isso, eles devem não. Isso é uma jogada, não digo de mau gosto, mas um tanto, um pouco de má fé, cara. Tipo, olha aí, enquanto vocês estão pagando, a gente tá dando de graça um jogo que é, digamos assim, 50% menos do que o de vocês é, não tem personalização, pode não ter tanto diferencial, mas o nosso é de graça, então nós vamos ter muito mais jogadores. É, talvez, cara, talvez também seja de graça num primeiro momento, né? Depois você lança pacotes de uniforme ou que seja lá o que for, ganha em cima disso aí, né? Pode ser que eles estejam pensando nisso. Aí é um uma alternativa viável, com certeza, cara. E uma coisa que eu não gostei aí foi essa história de você ter várias vezes o mesmo personagem numa equipe. Eu achei meio... Exato, né, cara? E essa história de você poder mudar o personagem também tá me incomodando, sabe? Pois é, vai acabar com aquele lance de você ter o seu char, o seu personagem, onde você vai levar ele aos vários níveis. Você não vai se identificar com ele, né, cara? Exato, cara, exato. Mas é normal, né, cara, isso aí. Porque normalmente você começa com um X aí, com o padrão que você pode ter, e depois você vai pra... Você, com o dinheiro que você tem, você vai trocando, vai personalizando o seu personagem e tal. Então, mas personalizar é uma coisa, você trocar no meio é outra. Isso vai ficar esquisito. O ideal seria, por exemplo, eu joguei com o Wolverine até, sei lá, meio que nível aí. Cansei. Ah, beleza, então eu vou criar uma conta nova, já que é gratuito, com outro personagem, vou começar uma outra história. Completamente diferente de você estar lá no nível 50 com o Wolverine e trocar pra um Hulk nível 50. É, você imagina assim, o cara fala, pô, e aí, quem que vai invadir hoje lá a Fortaleza do Magneto? Não, vai eu, você, o Wolverine, o Fera, não sei, de repente, em vez de aparecer o Wolverine, me aparece lá o Homem-Aranha, né, cara? Diego arma a estratégia tudo em cima do poder do personagem e se lasca, né? Aí, tá vendo, cara? É esquisito isso aí, cara. Sei lá, né? Tem que esperar sair mais coisa pra ver o que vai dar isso aí, né? Começou recentemente aí na internet, né, rolar um boato que um DLC do último Mortal Kombat, Mortal Kombat 9, teria Jason Voorhees, né, de Sexta-feira 13, e Freddy Krueger, da Hora do Pesadelo, que foi dito por uma suposta fonte ligada ao projeto, né, do Mortal Kombat. Eles estariam sendo planejados como personagens jogáveis. O DLC contendo os dois personagens aí seria lançado no Dia das Bruxas, que é 31 de outubro. Por enquanto, isso não passa de um boato. Apesar de ser um boato, não é impossível, né, porque a Warner é acionista do NetherRealm Studios, que é desenvolvedor do Mortal Kombat, e também é dono do New Line Cinema, né, cara? Que é o estúdio que possui ambas as franquias aí, tanto da Sexta-feira 3 como a Hora do Pesadelo. É, e também complementando, dizem que não tem muito problema, já que o Kratos, né, God of War, ele tá na versão de PlayStation 3 do jogo. Cara, imagina o Fatality do Fred Krueger, velho. Cara, ia ser no mínimo esquisito, né, cara? Nossa, animal, mano. Será que esse boato aí seria a famosa DLC exclusiva pro Xbox? Eu não sei, cara. Eu não acho que vai ser exclusiva. Puta, não sei, tem o Kratos no outro, tá? É bem difícil dizer. Eu não acho que é exclusiva pro Xbox, cara, porque eles não são personagens do Xbox, né? Isso mais porque rolou aquele um tempo atrás esse papo, né? Tipo, se você vai ter o Kratos no Play 3, no Xbox você não vai ter nenhum personagem, porque não vai ter o Kratos no Xbox 360, na versão do Mortal Kombat pro Xbox, entendeu? Então quem teria? Ficou Phoenix. Esse papo. Todo mundo queria, né? Cara, era o Marcus Fenix ou Master Chief, velho. Pois é, cara, mas disseram, uma das últimas notícias que eu ouvi, que não ia ter nenhum personagem exclusivo pro 360. Agora, surgir essa notícia, de repente, é uma luz no fim do túnel, sabe? E pelo menos, de repente, pode ser personagens exclusivos que tenha pro PS3 e que também tenha pro 360, só pro 360 não ficar sem personagens a mais, digamos assim, sabe? Eu acho que, independente disso tudo, o Fred e o Jason são dois personagens sem expressão pra um jogo de luta. Concordo. O Jason não tem expressão mesmo, porque ele não tem cara praticamente, né? E o outro tá tudo queimado, velho. É que sabe o que vai acabar, cara? Você colocando esses dois personagens que são bem caricatos, assim, você vai meio que acabar com... Não que tenha uma puta estética, mas você vai acabar um pouco com a estética do Mortal Kombat. Achei que ele ia falar que ia acabar com a seriedade agora. Então vamos lá, a LucasArts anunciou aí um contrato com a Epic Games, né, pra produção de seus jogos usando o sistema Unreal Engine 3, né, pra quem não sabe é a engine que foi usada no Gears of War 2, no Mass Effect, no Batman Arkham Asylum e Bioshock 2, isso só pra falar alguns nomes, né. Então ele vai ser usado nos títulos da LucasArts pra todas as plataformas, né, console, PC, celular e portátil, ou seja, né, as pessoas já estão preparando aí novos jogos da franquia Guerra nas Estrelas, com gráficos assim, e físicos bastante apurados, né? Que é a marca da Unreal. Cara, há potencial, hein, cara? Um puta potencial, cara. The Force Unleashed, né, cara? Os gráficos e os sistemas de jogos de Star Wars, eles são um pouco fraquinhos, né, cara? Eu acho, velho, que se usar Unreal Engine, cara, vai ser foda. Vai ser foda, porque você jogando... eu achei ela bem adaptada no Batman, por exemplo, né? Como é que é? Eu achei a Unreal Engine bem adaptada no Batman. Mas, Gears of War... Gears of War, não precisa nem falar, né, cara? Agora, isso aplica sabe do Star Wars, cara, eu acho que vai ser muito foda, muito foda. Eu não sei como que eles vão fazer, não tenho a menor ideia, mas... Se bem que eu gosto do The Force Unleashed, por exemplo, eu gosto da jogabilidade, cara. Não é um jogo ruim, É por isso que você pensa... É lógico, é coisa de gosto mesmo, mas como eu acho o The Force Unleashed, tanto quanto o 2, jogos bons, eu fico pensando que na Unreal Engine vai ficar um jogo muito bom, cara. É, tipo, pode ser. Nada abaixo de Batman Arkham Asylum, sabe? Pelo menos é o que eu espero. E você, Polar, profundo jogador de Star Wars? Então, o último jogo da franquia de Star Wars que pra mim valeu a pena, que é o Star Wars Battlefront, que, cara, é um Rainbow Six com Stormtroopers, cara. É muito animal, é muito legal de se jogar. E já que a parada é Stormtroopers, cara, dica do Guizão pra vocês, hein? Procurem Stormtroopers na internet, no Google Images. Cara, são os caras mais legais da internet. É impressionante. E outra coisa, né, cara, eu não... Porra, cara, é uma franquia tão antiga, né? Eu particularmente não sinto a necessidade de ficar lançando um jogo a cada ano, e eu também não sinto essa necessidade desse MMO de Star Wars, cara. É, infelizmente, eu sou da seguinte opinião, cara. Eu acho que eles deveriam fazer o caminho inverso, sabe? Por exemplo, se você pegar The Force Unleashed, cara, daria um filmaço, sabe? A história do The Force Unleashed. Mas eles ficarem, desde o George Lucas ficar remasterizando e fazendo 3D, que agora vai fazer agora, porque não filma essas histórias alternativas que tá virando jogo, sabe? Porque sai um jogo novo Star Wars todo ano, faz o processo inverso, então, pra ver no que dá, sei lá, sabe, velho? E te garanto, velho, que se bobear a grana que ele gasta em 3 anos com game, ele não gastaria ele gastaria em um filme legal. É meio editando no PowerPoint, o jeito que ele edita. E aproveitando aí, na última sexta-feira, a EA Games anunciou aí que a série Need for Speed tem o seu mais novo jogo, né? Que vai ser Need for Speed The Run. Vou ser honesto, não curti, não achei legal. Os vídeos, como sempre, são intensos, são muito legais. Porém, qual que é a verdade? Enquanto os caras não pararem de fazer jogo à torta e à direita de corrida e não reformularem a série como foi com Need for Speed Underground, o jogo vai ser mais um jogo desesperado de corrida que eles lançam aí na sequência pra ver se emplaca. Não vai emplacar. Você acha que não? Acho que não, cara. Qual que é a parada desse jogo? Ah, os caras vão usar... Tipo, vão mapear cidades reais dos Estados Unidos e vão meter lá, tá ligado? Cara, depois do Hot Pursuit, cara, do PlayStation, eu nunca mais vi um da hora mesmo, assim, que eu falasse, puta, que animal. Não, tem o primeiro Most Wanted. Não, Underground, desculpa. Primeiro Underground eu achava foda. Underground 1 e 2 foram os melhores. Isso, cara. o 2 ainda eu gostava. Agora o 1 achava demais, porque o 1 você customizava bem os carros, né, cara? Colocava som, colocava cacete nele. Quadrinhos. E na primeira notícia de quadrinhos temos aí o Superman 900, né, na história. E nossa, 900? Cara, quase um Jogos Mortais. É, na revista Special Action Comics 900, né, lançado nesta última semana nas lojas especializadas dos Estados Unidos, colocou o Super-Homem de novo na mídia, né? Ele que foi responsável por um dos da maior comoção, né, de quadrinhos fora da mídia, né, depois daquela coisa da morte. Superman volta agora justamente por causa de uma outra coisa polêmica, né, que é o final do Black Ring, né, que é o arco de história com Lex Luthor, né, dotado de poderes divinos e tudo mais. O que chamou atenção desta vez foi o David Goyer, né? Como sempre, né, cara? Sempre ele que chama atenção. É, que ele fez um roteiro aí que foi bastante interessante, assim, pra causar uma falação aí nos meios. Na história do Goyer, né, o Superman aparece lá defendendo o povo nas ruas de Teherã contra as forças do Ahmadinejad, lá no Irã, né, pra quem não tá se tocando que é onde fica Teherã. Teherã, né? E também renunciando à sua cidadania estadunidense, né? Porque ele diz que não quer ter que submeter as ações e os desígnios dos Estados Unidos ou da ONU. Ele diz que na HQ, né, o herói alega que os governos o limitam e que o mundo é pequeno demais e conectado demais para depender desses conceitos. Caramba, cara, é praticamente um tapa na cara de roteiro mesmo, né? Pois é, né, cara? O cara já ficou puto, né, velho, disso aí. É, isso pra variar, Estados Unidos, como gosta de fazer protesto idiota, já começou todo mundo ficar, nossa, revoltado. Ai, meu Deus, o Super-Homem foi um símbolo americano e tudo. É lógico, né, cara? Você vai botar um herói americano cuidando de ajudando terrorista. O Super-Homem falou que só volta se os Estados Unidos saírem do Iraque. Não, mas peraí, gente. Aqui ele tá falando que aqui ele tava lá na... Porque eu li em outro lugar que, na verdade, assim, ele tava defendendo o povo nas ruas de Teerã, e aí ele foi criticado por fazer isso. Lógico, é isso que eu tô falando. Imagina aí ele ajudando terrorista. Daí todo mundo começou a falar... Não, ele não tava ajudando terrorista, é isso que eu tô falando. Não, eu digo, claro que não, mas aos olhos, né, de 90% dos americanos, né, cara, você pode ser dos rebeldes, você pode ser dos aliados, pode ser do calha 4, se for do Oriente Médio, fita terrorista. Aí o que aconteceu? Eles começaram, que o Superman agora é anti-americano e tudo mais. Mas o que acontece, o que muitas pessoas já estão falando aí, é que, na verdade, isso foi mais uma jogada da DC pra transformar o Super-Homem num herói mais global. Eu acho certo, cara. Eu acho correto. A essa altura do campeonato, cara, pô, 900 edições do arco principal, da série principal, cara. 900 edições? O mundo inteiro conhece o cara. Pô, tá na hora da gente sair um pouquinho de Metrópolis, né, velho? Eu sei que o mundo vai acabar quando o Capitão América defendeu o Teerã. Bota Obama vestido de super-herói lá nos Estados Unidos e bota o Superman pro mundo, cara. É, e outra, né, cara? Estão com... Vai sair outro filme do Super-Homem agora. Então eles têm que propagar que o Super-Homem é um herói global pra que todo mundo vá lá e assista o filme e goste, né? Porque senão fica muito o herói dos Estados Unidos. Aí quem já não gosta muito dos Estados Unidos já pula fora. Tentando fazer isso, eles estão justamente ofendendo o país que ele foi criado. É estranho, né? Cara, bota um capacete, um relógio e manda pro Japão, velho. É um robô gigante, né, cara? É que eu acho que tem um pouco a ver também, cara, com o lance dos Estados Unidos tá passando por uma certa crise, né, cara? Então, tipo, vamos deixar os americanos mais nervosos, algo do tipo. Cara, é que quadrinhos tem tanto dessa, tipo, vamos manipular a população, sabe, cara? Já teve, eu acho que ainda tem muito, então... Eles estão precisando mesmo de um motivo pra reclamar, né, cara? Vão reclamar do Super-Homem, né? A economia tá uma bosta, tá tudo uma merda, mas o problema é o Super-Homem. Opa, o Super-Homem, entendeu? É isso que dá. Aí você pegou a ideia, cara, é isso aí mesmo. Economia, beleza, mas Super-Homem, pera aí, né? Depois vai ser quem? O Capitão América? Ah, é, vamos falar que ele tá muito sem cor, que não tá representando a bandeira. E a DC Comics também divulgou o preview das capas do Brightest Day 24, né, que é o dia mais claro. E é o final da saga, que chegou quinta-feira passada nos Estados Unidos. A edição tem mais páginas e mostra o novo Lanterna, né, o novo campeão da Terra. E vai caber a ele, né, ajudar os 12 heróis e derrotar os 12 vilões que ressuscitaram aí ao longo da história, desde a primeira edição. E no fim das contas, o campeão é o monstro do pântano, é isso mesmo? É, ó. Era isso que eu ia falar, cara. Gaia, né, cara? Cacete, eu sou uma moita e vou salvar a Terra, é isso. Pelo menos deve ser verde, né, cara? Momento Sofá. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. E chegamos ao esperado momento, o momento sofá dessa semana, que traz aí lindas gatinhas de pijama. E não são, assim, pijamas normais, não. São super pijamas, super pequenos, né? E temos aí vários pijamas que trazem esse lado sexy da Marvel pra gente, da mulher Hulk, né? Porque quem nunca quis uma She-Hulk, né? Da Emma Frost. Da Emma Frost e da Capitão América. É meio tenso. Tem até o seguinte, os pijamas são super bonitinhos, suas namoradas, se forem nerds, vão adorar, mas entrem pra ver as fotos. Então é isso, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de Rafael Smoke. Que isso, galera, que isso. Tamo aí sempre que precisar pra gravar, falar notícia, que dar risada no Nerdrops é sempre muito legal. Mesmo que seja pra ser um pouco guizão quando ele vai no banheiro. Também não podemos esquecer, faz aí seu jabá, Rafael. Jabá, taberna do Smoke, nossa querida taberna, www.tabernadosmoke.com.br. A gente tem lá atrações semanais, reviews de jogos, filmes, alguma coisa assim, e obviamente o carro-chefe, o TabernaCast, nosso podcast quinzenal de variedades. Passem lá, escutem o TabernaCast, deixem seu comentário e seu e-mail. E está fazendo um ano, né? Pois é, cara, aí, ó, agora no último dia 29 a gente comemorou aí um ano de TabernaCast no ar. Não foi fácil. Quem faz podcast, né, sabe que não é fácil manter um ano um podcast no ar, né, cara? Então, é motivo pra comemorar mesmo, né, cara? Sabe uma coisa que o Taberna nunca teve, Polar? O que ela nunca teve? O Nerdrops gravando com ele. Eles não convidam a gente. Não, não, não convidam mesmo. Principalmente se colocar o Guizão ou o Oliver, aí não vai nem ao ar. Não sai nunca mais, né? Pois foi o que me disseram da última vez, cara. Não grava porque não vai ao ar. Não, não, mas a gente já falei da última vez que eu vim aqui, cara. Vou arrumar um jeito de colocar os Nerdrops junto lá na taberna, cara. Quero ver vocês pedindo lá uma bebida bem esquisita lá pro garçom zumbi, que ultimamente os caras têm pedido uns bagulho muito fraco lá, né? E vocês já viram que faz 45 dias que ele gravou com a gente e a gente não foi chamado ainda. Tá virando lenda essa porra já. Mas vamos pede lá. A música, meu querido. Pede a música? Vou querer ouvir hoje aí. Pode ser qualquer uma mesmo? Caralho. Caceta. Pode pedir qualquer uma, meu querido. Eu pedi qualquer só uma. Só tem um pouco de discernimento, por favor. Vou pedir um barulhinho aí, igual eu pedi da última vez. Eu vou querer All That Remains com a música Six. Bom, aproveitando aí, já que o aniversariante pediu a música, né? Queria mandar um beijo pra Mônica, minha noiva, namorada, companheira, que foi aniversário dela dia 29. E também pro meu irmão, que é aniversário dele dia 30. E o qual eu não dei presente pra nenhum dos dois. Beleza. Cara, que filho da puta, velho. O amor prevalece, né? Que se não prevalecer também, tá fudido, né, cara? Era o mínimo, né, velho? Pô, é muito prejuízo de presente. Então é isso, não se esqueçam de mandar recados, reclamações, sugestões, dicas de compra de supermercado para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. Beijo na bunda. Cruz de pau. Shit! Ô, Polar, esquece de gravar mensagem pro Smoke, ele veio aqui pra cobrar. Ah, é? Eu vim só pra isso, cara. Que filha da puta, não vou gravar nada agora, eu fiquei chateado. Ô, Oliver, parabéns pelo review, viu? Verdade, mano, pô, ficou bom, hein? Você copiou de algum site? Não. Ele apagou da Wikipédia, né, cara? Ele apagou e colou, né? Deu um Ctrl X na Wikipédia, velho. Ah, que tá na Wikipédia é o que eu escrevi. É, eu também não vi, mas em defesa da sala B, eu sempre fui da sala B toda a minha vida. Não, mas tá. Eu tô começando a ver aqui, tá louco, hein, cara? Dá uma olhada pra vocês verem. Então, First Class é o meu. Qual é o trailer 3? Aqui, né? O trailer 2 e o trailer 3. Se alguém puder tirar os bagulhos de cima do 3, porque eu não tô conseguindo enxergar. Ah, é o meu mouse aqui. Ai, que filha da puta, bêbado, desgraçado. Meu pai. Vou pegar uma cerveja agora, que depois der é só bêbado, pera. O negão lá com o olho amarelo é tenso, viu? O Loki parece o Capricórnio, velho. O Cavaleiro do Zodíaco. Ô, o que que tem? Cortou, eu não ouvi, cara. O Loki parece o Capricórnio dos Cavaleiros do Zodíaco. Bosta.